Pedal de distorção. Emissão 30 do Pedal de Distorção, mais uma emissão especial com poucas interrupções. A abrir as hostilidades, ficámos com os russos Supernova 1006 e o tema Thumi do álbum Unique World de 2017. Seguiram-se os italianos Secret Sight com o tema Surprising Lord e acabámos a sequência com os russos Messer Chubbs, num registro rockabilly, mostraram-nos o tema Magneto. Bem-vindos e fiquem por aí. Can't you see the elastic cigarettes. Watch them smile, see them sweat. Free love, free love. Can't you see his God above? Heaven's towers rising higher. Cease fire, cease fire. Pedal de Destrução, um programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Quebrei a interrupção, peço desculpa, só para vos informar que o tema que vamos ouvir, pertencendo ao Mark Lanegan e ao Sonic Jesus, já são trabalhos de 2017. Trabalho espetacular, tanto um álbum como o outro. Pesquisem porque vale muito a pena. Vamos então ouvir Mark Lanegan. São vossas e a música é de todos nós. Pedal de Distorção com Ricardo Ribeiro. September chase and an autumn fade. Pedal de distorção, alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Oh, geral de distorção. We'll be right back. Pedal de Distorção, um programa eclético onde nada é escolhido ao acaso. Programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Pedal de Distorção. Traz com música diferente para que abrir a mente.

cá estou eu de novo, desta vez para as despedidas. Muito obrigado por terem ficado aí. Obrigado pelo carinho. Um bem-aja para todos. Para a semana temos emissão especial. Beijos e abraços. Vamos ficar com Cigarette After Sex e o tema Please Don't Cry. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. terças-feiras, 21 horas.